Brasil 4959, qual é a informação? Alta, solta para ele, Léo. 3662, fala o 08, livre pista direita, chame em controle, solo 121, décima 1. Pista direita, 121, 1. Boa noite, Stan 3662. Boa noite, Stan 3662, taxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, vai montar antes da Juliette, Stan 3662. Pelo 4959, pronto para cá? Prazer. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, aciona 5465, chama controle 120, décima 8, proteja. 740, Golf 677, Coral, decola esquerda, decola direita, 5465, 208. Regimento correto, chama para pushback estacionamento. Para. Zero, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to take off Azul 4980, airborne at 11, contact with Salvador Departure Control 120, decimal 8. Call Salvador Departure 1208, Azul 4980. Salvador Departure, good evening, Azul 4980. Lutheran 4980, climb with through level 350, Puka departure. 350, Puka departure, Azul 4980. Level 084, confessional receive center frequency 126, decimal 85, responded 125, decimal 45. What? 6685 and sky 124 decimal 4, confirm. 126 decimal 85 or 125 decimal 45. Okay, 126.85 or 125 decimal 45, 0508. That's the 4, thank you. Okay, so next Vista, double decimal. 278, foi agora 118.95. 18.95, obrigado, uma boa noite. Tá bom. Salvador, boa noite, 3178, tá estabilizado, sinal da onda já. 3178, tráfego avistado, ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Está visual. 3178, não chove sobre o campo, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 139. Autorizado, pouso 90, dá 3178. Salvador é o gol 9932, gente do ATIS, autorização Recife, na posição 8. Gol 9932, autorizado Recife, nível 4, 10, via Pesolu 17, saída Fuca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5464, chama controle 120, posição 8, proteja. O 78, fala os 17. Livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Direita, 121, obrigado, boa noite. Boa noite. 959 para o posicionamento. 28 para o pé. Maia. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Conde. Decola 10 curva à esquerda, aciona 5470, chama controle 120, decimal 8, proteja. 90, nível aprovado, para Aracaju, pedaço Golf 677, saída Conde, acorda 10, CVC, 5470, 308, na posição 10. Procedimento correto, já para prospeccionamento. Para o táxi 4959 67 a bordo 0400 autonomia Aracaju. As informações 305 já para o táxi, informa 115 a bordo até no aeroporto de Fortaleza com 4 horas e 15. 115 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18955 voo Alfa, torre 395, obrigado, senhor 3305. 3178, mantém posição. Mantém posição, 359, confirma os dados. 67 a bordo, 0400, alterna Aracaju. 167 a bordo, altímetro no 07, segue com o número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985, com voo. Segue com o 295, boa. Tem questionamento em posição, rádio azul 5001. Aguarde azul 5001. Puxa pra questionamento, federal 9973. Federal 9973, em coordenação com a equipe de solo, faz passagem do azul, na retaguarda, está autorizado, chamar o táxi. Excelente, coordenação, chamar para o táxi, federal. estabilizado, visual, campista. Chama a torre agora, 102.95, Sérgio 23. 105, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Bruno. Bora 70, informação alta, visual, marido. 70, voa ITAP da 750. 70, voa ITAP. Consegui entender, podia repetir, por gentileza? Sou 1723, ajuste 1017, reporte visual com a pista. Tratado visual. Voo 1723, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, voo 1723. Dan 3305, mantenha a posição. Dan 3305, confirme transporte de alvos militares. Salvador, azul 2774, parte 3, na 31 para a Pisteca Solar. Gente, aguarde, azul 2774. Aguarde, 2774. Aeronave da TAM, na área remota, está autorizado, coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi, azul 5001. Volta para a aeronave da TAM, na remota, está autorizado, volta para o táxi, 5001. Dan 3305, autorizado a LR manter, pistão no zero. Você pode trazer o Juliette, bom 723. 19 a bordo, altímetro 10 no 7, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no intercepção 9, 5 com voo. Gente, obrigado via Índia e Alfa, Bronco, Torre 1 no intercepção 9, 5 com voo. O 2774 autorizado para o estacionamento, já para o táxi. Já para o estacionamento, botar na faixa do 2774. Jan 3305, decolado aos 28. Chame controle Salvador 120, décimo 8. 108, boa noite, 3305. Oi, Salvador, boa noite, Altan 3305, 12.510. Salas 305, sobe 330, via sede Puca, vigilância. 360, Puca, vigilância, informa Caramás, é prova, 3305. Acima de oceano. Federal 9973, mantém o ponto de espera. Azul 4959, autorizado decolar, pista 1 no zero. Meto 130 graus, 129. 024-4959. 4 será o próximo no pátio 3, 5974. Terceira posição. Próximo da Juliette, voo no 723. Voo no 723, após passagem da aeronave da Azul, à sua esquerda, segue via Juliette, portão 4. Após a passagem da aeronave da Azul, vai proceder o táxi de Juliette para portão 4, no voo no 723. 5972, pronto para 4. 972, autorizado Galeão, nível 360, via P Novembro 857, saída da EL e da Irume. Decola da 10, curva à direita, aciona 5467, chama controle 120, decima 8, proteja. 360, para o Galeão, e a permanência 857, decola na EL, a direita, na saída da EL e da Irume. 467, onde é o controle 120. Fechamento, qual é a chance para pushback sonar, né? Salvo, Salvador, CDN 224, pushback acionamento, portão 3. Grava 224, aguarde para pushback sonar, né? Ligo 140, vou qual? Coral 140. Uno 34, saída prevista, pouca transição Aracaju, aguarde cópia. 59 está presente, voa Coral. Coral, 4 nós segurados. Pode passar, puxa. Afirmo o 5974. Tec, vive puxa o 5974. Salvador, 2774, para o táxi de Augusto. 32 horas de 50 vitórias. Azul 5001, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5001. 5974, coordenação com a equipe de sola, faz passagem da aeronave da Azul na retaguarda, autorizado especialmente para o táxi. Chama para o táxi Rio 5974. 224. Passada do 2224, eu vou andando Mari, desce até o 050, quando no ponto dela. Negativo, mantém a flor de mar ainda, 224. 2 aguarde será o próximo no pátio 3. Do 5001 autorizado a alinhar e manter pista 10. Gente, autorizado a alinhar e manter a azul 5001. Saúl 9973, decolado aos 34, chame controle Salvador 120 decimal 8. 208, boa. Salvador, boa noite, General 9973. Boa noite, Sideral 9973, zona proa 160, 10 milhas após Lida. 160 proa após 10 milhas, vai voar Lida, Sideral. Zona Chifreira, Lida, um tráfego de menor performance, uma PR-72. Agora na sua posição de 3 horas, cruzando 5200 em ascensão para o nível 140. Azul 5001, autorizado decolar, pista 10, vento 140 graus, 109. Liga decolagem, Azul 5001. Modo 3 horas e 40 de autonomia, externo galera. Gente, 3 a bordo, altímetro 1017, táxi Guia Índia Alfa, não pode esperar 2 na noite, só 9, 5 com voo. Estou confirmando a torre. 1895. De Alfa, ponto de espera, 1895 a torre, obrigado, bom serviço para todos. Pulo 70, tráfego avistado, ajuste no 017. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 017, igual 97. 09 da Rio na retaguarda, está autorizado de chamar o táxi. Posso passar a aeronave da Rio, autorizado, chamar a táxi para chegar na minha 5972, autorizado prospeccionalmente, chamar o táxi. Chamar ele para o táxi. Azul 5001, decolado 37, chame controle Salvador 120 decimal 8. 20 decimal 8, 5001, boa. Uno 170, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 119. E pouso 10,970. Controle, boa noite, azul 5001. Informante 5001, mantenha via saída da EL, sobe 360. Via saída da EL, 360. Possibilidade de coordenação no nível 340 junto ao centro? 340 agora. Obrigado. Voador, boa noite. Rio 5974, ponto de espera no zero, ponto número 2 na prova. Rio 5974, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no zero. Sexto autorizado 340 para São Paulo, decola Natal, Leda, Ótiva, Zulu 10. Decola da Nazaré com curva direita, 5440, 1208, controle, da 3895. Proteja mais question para feedback funcionamento. Tá, 3895. Solo, Salvador, 9932, feedback funcionamento, 48. Seguinte, aguarde, gol 9932, temos já duas aeronaves no ponto de espera, mais duas acionando. Manda 9932. Voleda, 5001. 9973, chama agora Recife no 25 decimal 1, alterna 1-3395. 1-2-5-1-3-3-9-5, vai chamar Recife, será o 9973, boa. Autorizado nível 340. Reautorizado, 340, 5001. Gol 1170, solo aos 40, livre pista direita, chame controle solo 121 décima 1. Esse livra pela direita, chame solo 121 décima 1, 1170. 1211. 1211. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, por gentileza, teria um estimado pro voo 9932? 3 minutos. Obrigado. Mas eu tô ligado a dar uma no zero, voo 8. Com 3 horas e 15 de autonomia para o zero. 5 a bordo, altímetro 10 no 7, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, o nosso centro. Salvador, o Oceania 624, para o táxi com 1-5 a bordo, alterna Salvador por 2 horas e 30 minutos. 1-5 a bordo, confirma? 1-5 a bordo. 1-5. Mantenho Rio 5974. Rio 5974. Quanto é a posição, qual é a relação com os controles Salvador? Sim, Rio 5974, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhar manter no zero, 5974. Taxi de Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1, noite, decimal 95, com voo. Seguindo o comando número 2, ponto de espera, 5895, vice-presidente, obrigado, bom serviço. 9932, autorizado o feedback somente, já para o táxi. Autorizado o feedback de saneamento, uma hora para o site, para o 932. Golf na via, chegada, autorizado descida para 4.010, ajuste 1.017, chegada bom. Seu Salvador 1208, obrigado, boa noite. Via chegada, desce até o 060, via chegada mais. 060, chegada mais. 8, 8. Via chegada mais, 8, 8. Salvador, boa noite, azul 2774. Boa, 2774, está presente, curva direita, voa coral. Direita, voa coral, azul 2774. Inicialmente vou na Pro 240, 10 milhas após coral. 240, 10 milhas coral. Azul 2774, controle. Prossiga, senhor. Vou inicialmente na Pro 240, 10 milhas após coral. Afirmativo, 240, 10 milhas, vou coral. Azul 2774. Confira a frequência, Britilano. 1,25 decimal 1, alterno 1,3395. 1,3395 como alternado e 1,25 na primária. Obrigado, boa noite, o azul 500. Boa noite. Autorizado, decolar, pista 1-0. Vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, Rio 5-9-7-4. Corre Salvador, boa noite. O Chanel 6-2-4, ponto de espera, pista 1-0, pronto. É 6-2-2-4, tem condições de decolar? Estão logo autorizados? Afirmo. Funcionei 6224, agilizando autorizado, alinhar e manter pista no zero. Agilizando, alinhar e manter pista no zero, Funcionei 6224. Pois a boa, 3 horas e 20, alternativa Sierra Bravo, Sierra Luna. Seu B? Seu B, 130. Tente 130 a bordo, altina 310 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 245, 9932, boa noite, volta lá. Informa a aeronave alinhada na pista 10. Você é o seguinte. 5974, da cola das 46, chame controle de Salvador 120 decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, o Rio 5972, ponto de espera da altura. Rio 5972, mantém o ponto de espera. Entendo. Faça o chefe para ele aproximar. Aguarde, senhor. Controle Salvador, boa noite. Rio 5974, está cruzando 1300 pés em ascensão 340. Uma boa, Rio 5974, está presente, voa na Pro 148 milhas após voa Leda. 148 milhas após Leda, Rio 5974. Controle como recebe, 2774. Nada ainda. Aguarde. Passarei do 2224, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2224. Quatro. Já mais um a dois minutos, temos aeronave também para ingressar no pátio. Aguardamos para o presente. Bom, 170, peço passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette, portão 10. Após a passagem da companhia, segue via Juliette para o 10, gol 1970. 0 com 9 aeronaves, qual é o tipo de aeronave que você falou? 1S2318. Ok, obrigado. Chanel 224, decolada 548, chame controle Salvador 120-298. 08, Tomará Salvador, Xanem 224, para mim. Controle Salvador, boa noite, Xanem 224. Boa noite, 624, 190, voa Conde. 190, voando Conde, 624. São 3600, 2010, livre LF, 1017. Com 2010, 1017, está em quadro atualizado o 3600. Azul 4959, mantém o 140, se você der encerrado, chama agora Ilhéus 1201, Azul 4959. Boa. 5972, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter a 1-0, 5972. São 3-2 ou 9-0? Passarei do 2-2-2-4, solo 5-0, livre pista direita, chame controle solo 1-2-1, décima 1. Livre, chama 1-2-1, décima 1, no passaredo 2-2-2-4, boa. 7-7-4, sucesso. Extensão ao 2-0-0. 2-0-0, aguarde. É Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Rio 5972, autorizado a decolar, está 1-0. Vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Torre da 200. Torre da 200, gravete azul 2-7-4. Cena atual, sessão. Rio 9932, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Já me mantei o 9-0, 9-9-9-9. Controle Salvador, Rio 5972, decolado Natael. Dois, sobe 360, voa Leda. Ciente, Leda. 0-8. Então voa direto em Irume, Rio 5972. Será coordenado com o C3, fixa agora de 5972. Ciente. Rio 5972, completei. Rio 9932, autorizado a decolar, está 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Autorizado a decolagem, voo 9932. Salvador, eu estou apresentando o tempo para o TAN, segunda 4, 7, 3 horas e 20. Salto Serra na Galeão. A bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, no noite, estronave 5, bom voo. Via de Alfa, no ponto de espera Torre, 2295, tá, 385. E direto Leda, então, Rio 5972. Confirme 5972. Direto Leda. Deixa. Visador, o Sarenço 6007. 972, voa Motiva. Ciente, direto Motiva. Rio 5974, chama Recife agora 125, decimal 1. 5974. 1251, grato, posso ver. Salvador, boa noite. 1098, 1070, 1070. Boa noite, mantenha via chegada dessa Tel 50. Tel 50 na chegada. Localizador 3600. 3600, chama a torre agora, 118.95. 18.3 já. 118.95. 95, uma boa. Dole, boa noite, gol 99.32, deixou da PUCA. Boa noite, mantenha via saída PUCA, sobe 410. Via Puca 490, 9932. Chão 3600, tráfego avistado. Ajuste 1017. Pouso autorizado, pista 10. Vento 130 graus, 109. Livre pouso, pista 10, trans 3600. Salvador, boa noite, tá 3. Oi, Tom, assim. 38 no 5, mantenha a posição. Tempo certo. Ah, sente lá, deu pra trás, tá 38. Na descida, nós temos 2.000 pés de Brasília 17. 2.000 autorizados, nós temos 7. Nós temos 38 no 5, tem condições de decolar tão logo autorizado? Remarcando, tá presente no 5. 38 no 5, autorizado, agilizando a linha, mantém pista no 0, aguardando para decolagem tão logo autorizado, 38 no 5. Autorizado, alinhar e mantendo para 38 no 5. O meu Golf completa a via chegada para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste 1.017. Via chegada para 2.000, o meu Golf. Ah, vou dar certo, é claro. passando 1950-6060. 58, olhando de pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Direita, 1, décima 1, boa noite, 121, décima 1. Estou no zero, entro 130 graus, 099. Autorizado a decolagem da 10, da 389. Torre Salvador, da 99, passando de carro. 3. Alfa direto, remoto no 3300. Meia 8, tráfego avistado, ajuste no 017. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a aeronave rolando na pista neste momento. Aguardando, nós na 8. 224, chama agora Aracaju 120 decimal 3, serviço aéreo encerrado, solicite descida da convenção. Gente, eu chamei 224, Marão da Zé, obrigado, boa noite. Boa noite. Decolado 00, chame controle Salvador 120, décima 8. 308, boa, tá, 308, tá na cima. Controle Salvador, boa noite, tá, 308, 15. 5, boa noite, sobe 340. E o centro da El, Vila. 340 da El, beleza, alto A, 385. 19932, chama agora Recife no 26, decimal 85, 9932. 2035, 9932, boa. Solo 02, direita, solo 121, décima 1. Reduzindo, decimal 3000, com 908. Salvador, voo 1868, na posse de alfa. 1868, taxi de Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 9, voo 1868. Agora, 134, portão 2, autorizado, chame o taxi. Thank you. Tempo por aproximadamente 10 milhas, 23895. Tem mensagem? 10 milhas na proa, 23895. 10 milhas na proa, ciente após valida. 23895. Zero contato 63. Limite proa, limite ao localizador. Atendo a proa, limitado para o localizador, 98. T774, continua a sessão nível 200 e chama agora Ilhéus 120, decimal 1. Ilhéus 101, na sessão 120, obrigado. Aguarde a autorização de pouso. Estamos autorização de pouso, então a nossa intenção é após o externo cancelar e fazer uma base pela direita para uma certa. Romeu, Golf. Tem condições de realizar a base curta para a final da 17 devido ao tráfego na final? Temos, senhor. Romeu, Golf, e reporte para o cancelamento do plano. A gente propõe cancelamento, senhor. Romeu, Golf, plano modificado ao 06, curva esquerda, base curta pela direita, pistão 17, reporte na final. Base pela direita, porta na final 17, Romeu, Golf. Fazer um ponto de espera, pistão 0, ajuste no 07, o ponto de espera é quando pronto, chame de torre 198, decimal 95, número 34, tem um morro. Direito, pode esperar a torre, obrigado, 194. 098, completa a final ILS, chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado. Romeu Golf, confirme o pátio de destino após pouso. Sim, senhor,